alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Brilha com alegria como o sol brilhará e Deus recompensará. Se Deus te ajuda sempre, tu não podes negar. Abra tua mão, Deus virá te ajudar. Se com teu coração alegre ofertar um pouco do que tem, Deus irá multiplicar. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará e Deus recompensará. Como o sol brilhará, como o sol.